coloquei o meu sonho num pedestal bem alto. Não devia, e por isso me condeno, sendo do morro e moreno, amar a deusa do asfalto. Um dia ela casou com alguém lá do asfalto também, e dizem que bem me quer. E eu, triste boêmio da rua, casei-me também com a lua, que ainda é minha mulher. É cantando que carrego a minha cruz, abraçado ao amigo violão. Minhas noites de luar já não tem lua, quem me abraça é a negra solidão. É cantando que afasto do coração essa mágoa que ficou daquele amor. Se não fosse o amigo violão, eu morria de saudade e de dor. É cantando que afasto do coração essa mágoa que ficou daquele amor.